Essa é a música proibida. Cara, amor, sonolento. Mais uma sobreposição. União de calango saltitante. E rato molhado. Quinto andar. É isso. O macete arma coisa pra cacete. Por 5 contos de graça. Na teu cacete. Comprou na praça. Onde vende estilete. Raça de ladrões e de cochete. De preso em rede. 198 megabytes de RAM. Matam sede. 4HD no total de 10 gigas. Sendo que menor que formiga. Castiga. Sem trégua, égua, viaja léguas até encontrar mais fudido. Oferece promoção e promocinho se usa de régua. Trabalha com MP3 suave, transforma qualquer arquivo em MIDI. Mostra ao vivo como faz pra aumentar a potência do som do carro. Explica quem é em bridge. Do gato em bridge. Meu Deus do céu, Cristo. Do gato em bridge. Meu Deus do céu. Do gato em bridge. Quebrada, que também é trocada pro lubrificador bichado que arrumou do lado do ferro velho pra trocar por uma tatu mal feita. Torta e mal feita, morta receita, a horta perfeita, arma de troca de bermuda e milho de pipoca. Corta ou aceita, calma aí, primeiro deita. Não aceito desfeito dos meus tênis usados pelo seu cordão de ouro roubado no centro. Não tem uma devolução se já tá dentro. Mas puxa depois aquele cabo da DVA pra eu ver. Porra, mal feita, hein? Do Garden Bridge. Garden Bridge. Meu Deus do céu. Do Garden Bridge. Meu Deus do céu. Do Garden Bridge. Meu Deus do céu. Diabético que come doce não morre, vive de porre. Campo por um real equivalente a 10, o açúcar chega e escorre, bolsa abaixo. Depois de uma visita ao ponto jovem, degustar mousse. Esperando suas amigas românticas pra dar um roleco de Bruce. Alex é foda, manda e recebe Sedex de graça. Anda de Rolex da Uruguaiana e cola box blindex com durex. Se devige a 50 centavos do Dr. Henk no camelódromo. Ganha prêmio se nem mesmo entrar no hipódromo, porque ele é.